decolado aos 33, chama agora o controle Salvador em 19.8 com voo. Bom dia, sir. Autorizado, Mátima. Direto, Mátima, 3601.

assume o próximo táxi, senhor. Obrigado por você. Salvador, bom dia, passageiro 2224, informação Delta. 2224, bom dia, Sony, identificado. Para o passo de gás, descido. Repatriando de gás, descido, identificou, na Torre de Mário, passageiro 2224. Cruz 161-160, a bordo 1348, Galeão. Pia 0, 1348, Galeão copiado, voo 1161, táxi aprovado. Táxi aprovado à direita até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 02. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, voo 1161. Táxi com espera da 10, com 1012, voo 1161, uma 1295. Já só me confirme, POB, 1160. Afirmativo, 1160. Já, direto. Para descida. 4, para o 0, 5, 0. 0, 5, 0. Pode voltar, Pia. Pode voltar. Pode voltar, Pia. Descemos 0, 5, 0, 2, 2, 3063, bom dia, sua identificação. Era bom, fica para 4.010, ajuste no 02. Era bom, 4.012, o gol quatro, informa que eu estou dando desvio à esquerda aqui, 15 graus à esquerda, essa é a formação. 1161, decolado aos 57, chama agora o controle Salvador em 1198, tá bom? 1398, obrigado, bom dia, boa noite, 1161. Bom fim de semana. Salvador, bom dia, boa noite, 1161. 1161, bom dia, contato com a 1161, contato radar, Fábio nível 360, Roleta. Fábio nível 360, Roleta, gol 1161. Voo 1161, sobe restrito ao nível 340. Sobe restrito ao nível 340, voo 1161. Agora 1063, 1063, 9063. Golno 61, chame o centro de frequência 125, décima 1. Golno 251, Golno 61. Rio 2224, nessa proa, autorizado que se está localizador, posição 2009. Posição 2009, nessa proa, de se está localizador, passamento 2224. 3224, Vista Fera 2016, autorizada final em LR, prossegue no LR. Para 2000, autorizado em LS. Reportador do LR, de passageiro 2024. Estabilizado IRS X1 no 0, passarelo 2224. 2224, chama agora Boeing 1995. Boeing Salvador 11895, passarelo 2224. Salvador, muito bom dia, passarelo 2224. Estabilizado IRS X1 no 0, baixou, por favor. Bom dia, passageiro 2224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, número 2 para pouso, Salvador 2224. Número 2, aguarde autorização para pouso, passageiro 2224. Oi, Salvador, boa noite, Gol 9063, sinal pista 10. Hoje, Gol 9063, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque trem. Baixou e travou. Gol 9063, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Ele pouso, pista 10, Gol 9063. No solo 1-2, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1, décima 1. Direita 2-1, décima 1, cuidado. 3224, check 3, pouso 30, pista no 0, vento calmo, ajuste padrão. Baixou e travou, passando 2224, mil, pouso 1 do 0. IGS, porta 1 do 0. Alfa IGS para 1 do 0, bom, não está nem aí. Salvador, bom dia, Oceaner 6251, da transformação Eco, autorização Guarulhos. É 251, bom dia, Eco, confere, Guarulhos 81360, já aprovado para a FCAPE. Prossiga. Oceaner 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Neu, via Cruzulo 0, Tetango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em 0, primeira curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 119 decimal 8, transponder 5477, Oceaner 251. Então foi 360 para Guarulhos e uniforme do Luno 0, até tal bastante. Você fala da primeira curva direita, da El Motiva, 19 do controle, 477 para transponder 6254. Oceaner 251, somente a saída da EL com a transição Motiva, da EL com todas as restrições, correção, todas as restrições de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Motiva, senhor, da EL transição Motiva. Da EL transição Motiva. Correto, 251, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamada pronta, obrigado. Boa noite, Oceaner, identificação, autorizado, chegada Mário, desce para o nível 0. Mário, 050, confirma? Afirma. Tem possibilidade de voar, Cátia? Obrigado, Cátia. Autorizado, dois. Solo 1-6, libera pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 1-2-1, décimo 1. Solo 1, boa. Solo, boa noite, passarela 2224, de Bruno Eco. Boa noite, senhor, autorizado Alfa Kilo, até o parte 3, atento ao sinalizador naquele que parte. Passarela 2224. Alfa Kilo, sinalizador, até o sinalizador, 224. 4, o que eu tenho plotado aqui é 3 Lima, mas essas posições mudam e muito provavelmente eu não tenho a mais atual. Então eu checo o sinalizador da faixa. A gente passou aqui pelo pátio aqui, mas não tinha nenhum sinalizador, acho que a gente até passou da posição. Ok, então eu vou entrar em contato com o Zero, só um minuto. Sim, 6251, nós estamos pronto para o táxi. Ah, para o táxi, cadê? No, no, no. 972 no solo aos 28. Libera a pista próxima, interseção à direita, assume solo em 121, decimal 1. Isso, alinhar e decolar, acionamento 8.